Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2, do verso 42 ao 44. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 42, diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, está falando da igreja, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada um havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz por meio da tua palavra que é pregada. Por isso dependemos totalmente do teu Espírito, Senhor, porque se tu não falares, vamos sair daqui vazios. Mas cremos que tu estás entre nós e a tua palavra nunca volta vazia. Portanto, Senhor, fala com a gente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena pesquisa estatística. Quantos aqui têm alegria, têm prazer, têm motivação de frequentar a igreja de Deus? Ok, graças a Deus, a grande maioria levantou a sua mão. Qual é a compreensão que eu e você temos de igreja? Você disse que tem prazer, tem alegria, tem motivação, porque tem pessoas que às vezes vêm à igreja porque a mãe obriga, porque a esposa faz uma pressão, às vezes porque está de olho na menina. Há outras razões porque pessoas frequentam a igreja, mas que bom que você tem essa alegria, esse prazer, essa motivação semelhante ao salmista que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas qual é a compreensão que eu e você temos sobre igreja? Qual é o propósito da igreja para os cristãos? Porque nessa manhã nós estamos falando para cristãos. Qual é o propósito da igreja? Nós precisamos, amados, separar, aprender e entender a separação do que é igreja organização e o que é igreja organismo. Há uma diferença muito grande. Uma coisa é a instituição religiosa é uma pessoa jurídica, ela tem CNPJ, ela tem endereço, ela tem razão social, ela tem prédios e patrimônios, ela tem uma administração, com funcionários, com contabilidade, com obras, com despesas. Essa é a visão terrena da igreja. A igreja é vista como um lugar de culto. Essa é a instituição religiosa. E outra coisa é corpo de Cristo. É outra coisa. Nós precisamos saber distinguir isso. Existe a igreja local, que é uma igreja que é uma instituição religiosa, mas não podemos esquecer que a igreja também, ela é corpo de Cristo. E o que compõe o corpo de Cristo? Pessoas, gente. Enquanto que a instituição diz muito respeito à coisa material, o corpo de Cristo diz a um contexto espiritual, são pessoas. E essa é a igreja por quem Jesus deu a sua vida. O que nós celebramos na ceia da entrega de Jesus não foi por prédios, mas foi por pessoas, foi por gente que viesse a fazer parte do corpo de Cristo. Esse é o verdadeiro santuário de Deus, amados. O verdadeiro santuário de Deus não é esse lugar aqui, o verdadeiro santuário de Deus somos nós. Eu já preguei aqui recentemente numa quinta-feira dizendo que Deus não habita em casa feita por mãos humanas, por mais bonita que ela seja. Estamos construindo um belo templo, mas Deus não vai morar ali, porque o endereço de Deus não é na instituição religiosa, o endereço de Deus é no corpo de Cristo, é no meu coração, é no seu coração, é na nossa vida. Nós somos endereço de Deus, por isso somos templos do Espírito Santo. A instituição, ela tem denominação e ela é presidida por homens, é a sua organização religiosa. Já o corpo de Cristo não tem denominação. O corpo de Cristo abrange tudo, abrange Nova Vida, é Assembleia de Deus, Presbiteriana, é Batista, é Metodista, não tem denominação. O corpo de Cristo é frequentado por gente, que não tem denominação e que é presidida pelo cabeça que é Jesus Cristo. Essa é a diferença que nós precisamos fazer. Então, compreendendo, amados, esta distinção, nós podemos refletir melhor sobre algumas afirmações que eu gostaria de deixar com você nesta manhã. A primeira e a mais importante, que eu ouvi de um pastor e que me chamou muita atenção e me fez refletir sobre esta realidade, eu quero compartilhar isso com você hoje, é que a igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. Ok? Diga comigo, igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Se nós olharmos a igreja como instituição, nós só iremos frequentá-la. Mas se nós olhamos, enxergamos a igreja como corpo de Cristo, nós iremos pertencer, ser parte integrante, se envolver. Isso é muito mais profundo do que apenas frequentar. Até pelo fato de que todos nós temos a necessidade de pertencer. Todos nós. É por isso que nós necessitamos de uma família. Porque temos a necessidade de pertencer por um grupo no qual nós podemos nos expressar, nós podemos amar e ser amado, nós podemos compartilhar. Por isso temos a necessidade de pertencer a uma família. Como também nós temos, alguns têm a necessidade de adotar um time do coração. É uma necessidade de pertencer. Outros formam círculos de amizade. Por que temos amigos? Porque temos a necessidade de pertencer. Por ter necessidade de pertencer, os solteiros namoram, noivam e casam. Pelo menos essa deve ser a ordem dos cristãos. Namorar, noivar e casar. Amém? Porque no mundo namoram e moram. Não é assim que acontece? Mas o cristão, ele namora, noiva e casa. Essa é a visão bíblica para o cristão. Mas por que namora, noiva e casa? Porque tem necessidade de pertencer, de ter uma família, de se relacionar. Então, existe no ser humano uma necessidade também espiritual de pertencer a Deus, por mais que ele não perceba isso, por mais que ele ignore isso. Eu creio que todo ser humano, ele tem esta necessidade espiritual de pertencer a Deus, que foi dado pelo próprio Deus. Por que eu digo isso? Porque lá no início da criação, diz a Bíblia que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Será que isso quer dizer apenas o fato de que nós somos parecidos com Deus? Não, eu não vejo nessa ótica. Eu vejo no contexto da necessidade de pertencermos a Deus. Essa imagem e semelhança cria uma identificação de um pertencer. O que Deus não fez com outros animais que ele criou. Deus só fez isso com o ser humano. Criou a sua imagem e semelhança. Então, isso foi dado por Deus, amados. E é interessante, se a gente se aprofundar mais nisso, os dois lados querem pertencer. Tanto o homem pertencer a Deus, quanto Deus pertencer ao homem. Por que que eu digo isso? Porque eu vejo na palavra de Deus, Deus muitas das vezes dizendo, o meu povo. Por que que Deus está dizendo o meu povo? Porque ele tem o desejo de pertencer. Por outro lado, nós vemos o ser humano dizendo, o meu Deus, pela necessidade que temos de pertencer a Deus. É muito interessante isso. Isso é selado pelas alianças que Deus mostra na palavra que ele faz com o homem. Por que Deus faz aliança com o homem? Porque Deus quer pertencer e o homem também quer pertencer. Por isso há uma aliança. Não existe contrato, não existe pacto, não existe aliança se os dois lados não querem pertencer. Não é verdade? E tanto é que nós acabamos de celebrar uma ceia que declara o quê? A nova aliança que nós temos em Jesus. Jesus estabeleceu uma nova aliança, no qual Deus pode dizer, este é o meu povo, e nós podemos dizer, tu és o meu Deus. Pertencemos. Amém, queridos? Isso se tornou possível. Por isso, igreja não é lugar para frequentar, é uma família para pertencer. O que que significa pertencer a uma igreja? Eu vou dizer algumas coisas aqui. Pertencemos a uma igreja porque igreja é uma família espiritual. Nós pertencemos a uma família espiritual. Para quê, pastor? Para amar e ser amado, para cuidar e ser cuidado, para ajudar e ser ajudado, para abraçar e ser abraçado. Então, quando eu olho a igreja com essa visão espiritual, eu vou entender que eu faço parte de uma família. Eu faço parte de uma família espiritual onde haverá trocas de afeto, de carinho, de respeito, de amor, de honra, porque igreja é uma família espiritual. Igreja, amados, nos dá um entendimento de que nós pertencemos também, não só a uma família espiritual, mas a um empreendimento espiritual. Irmãos, todos nós aqui estamos no mesmo negócio. Que negócio é esse, pastor? Obra de Deus. Igreja é obra de Deus. Isso significa que há trabalho, isso significa que precisamos ser mobilizados naquilo que Deus nos chama a fazer. Por que que Deus concede dons? Por que que Deus capacita? Por que que Deus dá talentos? Porque é um negócio para realizarmos juntos, é um negócio de Deus, que é a obra do Senhor, e que somos todos chamados para nos envolver, para estarmos juntos, ombro a ombro, caminhando juntos e lutando pela fé evangélica, porque é obra de Deus. A obra de Deus não se limita apenas aqui dentro, não se limita apenas ao espaço físico da instituição religiosa, ela ultrapassa os portões da igreja. A obra de Deus podemos realizar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. O que é necessário é entender, amados, que Jesus disse: rogai ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores. Por quê? Os trabalhadores são poucos. Porque tem aqueles que ainda não tiveram essa visão de pertencer a um empreendimento de Deus, a um empreendimento espiritual no qual Deus chama a mim e a você para botar a mão no arado e fazermos a obra do Senhor. E a própria Bíblia diz que a obra do Senhor, o trabalho que fazemos para Deus, não é em vão. Tem frutos, dá frutos, abençoa vidas e nos abençoa também. Há uma reciprocidade, amados, quando fazemos a obra do Senhor. E também pelo fato de que nós pertencemos a uma causa eterna. Igreja não se limita apenas a estar aqui, a esse aqui agora. Amados, a igreja, ela será arrebatada um dia. A igreja é a noiva de quem? De Cristo. Há uma causa eterna. Nós estamos aqui hoje, mas um dia estaremos juntos para todos sempre com Ele. Então há uma causa eterna que estamos abraçando. Não estamos abraçando uma ideologia, não estamos abraçando um partido político, mas estamos abraçando a causa de Deus. E por isso pregamos o Evangelho, para que muito mais pessoas possam um dia estar na presença do Senhor, como um dia nós estaremos. Essa é a causa eterna. Quem tem Jesus já tem a vida eterna. Às vezes eu vejo pessoas tendo uma visão de igreja apenas como um momento terreno. Aí vem falhas, vem defeitos, vem uma série de detalhes, e se deixam levar por essas coisas. Tantas vezes deixam de pertencer porque estão olhando apenas para o homem, estão olhando apenas para o momento. Nós temos que olhar para a eternidade. A vida espiritual tem que ser vivida à luz da eternidade, amados, para nós não ficarmos no meio do caminho. Amém? Não é como você começa, mas é como você termina. A Bíblia diz: ser fiel até a morte. Mas para ser fiel, a gente precisa ter esse sentimento de pertencer. E quando a gente pertence, é aquilo que a Bíblia diz: nada nos separa do amor de Cristo, porque a gente pertence. Algumas pessoas imaginam a igreja apenas como um recarregador de baterias emocionais e espirituais. E esse pensamento faz nós termos a seguinte rotina: eu venho à igreja, recarrego as minhas forças, volto para o meu dia a dia, e durante a semana parece que tudo suga as minhas energias, então eu preciso voltar novamente para a igreja para recarregar tudo novamente, e assim a gente vai vivendo um ciclo. Só que muitas das vezes um ciclo mecânico, muitas das vezes criando uma impressão de igreja como um lugar de autoajuda, apenas isso, como um lugar onde ela apenas vem tomar o energético e depois volta para enfrentar a luta do mundão, e vive constantes altos e baixos, se recarrega aqui e se descarrega lá fora. Eu quero dizer para você, queridos, que igreja não é recarregador de energias de ninguém, de força de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus já implantou na vida de cada um de nós esse recarregador de bateria que se chama Espírito Santo. Ele habita em nós para Ele nos recarregar em qualquer lugar, seja aqui, lá fora, na sua casa, onde você estiver, você pode contar com o Espírito Santo. O carro, todo automóvel, ele tem uma bateria, concorda? Se ele tivesse só a bateria faz acionar o motor de partida para você ligar o carro, ele vai fazer funcionar toda a parte elétrica. Se ele só tivesse a bateria, não ia durar muito tempo. Você ia sair com o carro, a bateria descarregando, descarregando, e ia chegar um momento que o carro ia morrer. Você não ia conseguir mais andar com o carro. Por isso, existe uma peça no automóvel que se chama alternador. Ele é como se fosse um dínamo. Ele está atrelado por correias ao motor. Então, quando você liga o motor, ele começa a girar, ele produz energia que passa para a bateria enquanto a bateria vai descarregando. Então, ela descarrega, o alternador carrega. Bateria descarrega, alternador carrega. O cristão descarrega as forças, o Espírito Santo carrega. Descarrega, o Espírito Santo carrega. Entende? Você tem um alternador de Deus na sua vida. E a gente precisa valorizar isso e deixar o Espírito Santo recarregar as nossas forças. Agora, a igreja, o que é igreja? Igreja é canteiro de obras, igreja é para trabalhar, igreja é para pôr a mão no arado, é para construir. Não estou falando só de obra, porque nós estamos pagando funcionários para fazer essa obra, não somos nós que estamos lá mexendo cimento, erguendo parede. Mas nós temos uma obra espiritual, amados. Nós precisamos suar a camisa, botar a mão na massa. Igreja é canteiro. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15. Vá lá comigo, ou então projete no telão, por favor, para quem não está com a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. É o último versículo desse capítulo, diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Bota a mão na arada, irmãos. Você foi chamado a pertencer. Igreja é canteiro de obras. Igreja também é escola. É onde a gente aprende, onde a gente conhece a palavra de Deus, onde a gente amadurece. Entende? A gente não vem só para recarregar forças, energias. A gente vem aprender. A gente vem conhecer o que o Senhor tem nos dado por meio da sua palavra, a conhecer o próprio Deus por meio da sua revelação, de quem Ele é, do seu propósito na nossa vida. Você conhece Deus, mas você também passa a se conhecer quando você aprende a palavra do Senhor. Por isso temos escola bíblica. As crianças estão lá atrás, não estão só brincando, não estão só se divertindo, estão também aprendendo. Igreja que a gente pertence é para nós crescermos, é para amadurecer. A Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja é escola, igreja é família, família para comungar, família para se relacionar, para se aproximar, para sermos amigos. Eu tenho assim uma experiência. Eu vim para cá, eu tinha 15 anos de idade, 1978, e eu comecei a conhecer amigos aqui e fazer amizades muito próximas. Só que eu morava aqui do lado da igreja, e o meu pai, ele tinha a seguinte visão: o aluguel ficava caro, ele procurava um lugar mais barato e sempre encontrava um lugar mais barato, e eu vivia mudando de bairro em bairro, quase assim de dois em dois anos eu mudava de bairro. Irmãos, eu saí daqui, eu já fui morar em Piedade, já fui morar no Engenho de Dentro, Eu já fui morar em Caxambi. Eu pegava 2 ônibus para vir para a igreja e 2 ônibus para voltar. Às vezes chegava em casa 3 horas da tarde, porque o ônibus escasseia no domingo. Não tinha carro. Mas eu não saía daqui porque meus amigos estavam aqui. Hoje a gente vê tantas pessoas por qualquer coisa mudando de igreja. A gente sabe que às vezes até a questão de mudança de residência impossibilita a pessoa às vezes de frequentar a igreja que ela frequentava, às vezes ela se transfere para outra, não há nenhum problema quanto a isso, mas às vezes a gente vê uma rotina de transferências onde a pessoa não pertence, ela não cria raízes, e muitas das vezes não cria raízes porque não tem a visão de igreja como família, um lugar para ela ter amigos, um lugar para ela poder levar a carga dos outros e também outros levarem a sua carga, entende? De estarmos preocupados uns com os outros, de estar orando uns pelos outros. Agora, a família tem problema sempre. Qual família que vive sempre a mil maravilhas? Toda família tem os seus atritos, toda família tem os seus conflitos de opiniões. Igreja é um lugar de gente, e por ser família, ela também pode ter os seus problemas. Mas nem por isso, por causa de um problema que eu tenho com meu filho, eu digo, não, você não vai ser mais o meu filho e vou sair de casa. Não é assim. Há uma ligação, há raízes. Assim, quando a gente tem a igreja com entendimento de família, de que é um lugar para pertencer, amados, a gente aprende a cultivar relacionamento, e relacionamentos saudáveis, sabe? Porque as pessoas estão se relacionando lá fora, nós temos amigos lá fora, mas você sabe muitas das vezes qual é o pensamento desse amigo lá fora. Pode ser boa gente, pode ser boa pessoa, pode ter caráter, mas às vezes não tem a visão espiritual que você tem, não comunga da mesma fé que você comunga, você crê em Deus e ele crê em qualquer outra coisa menos em Deus, é seu amigo. Agora, na família, no corpo de Cristo, a gente comunga da mesma fé. Isso é tão interessante que você já deve ter percebido quando às vezes você vai num supermercado, por exemplo, você está passando pelo caixa e de repente você ouve o caixa cantarolando um corinho. Aí você diz, é irmão. Aí você diz, você é crente? Sim, eu também sou. Não parece que você já conhece a pessoa há muito tempo? Já cria assim um elo, uma ligação tão interessante, né? Uma intimidade assim, pela fé que a gente professa. Olha que interessante. Esse contexto espiritual, como é maravilhoso, a gente tem uma igreja para comungar. É o que diz aqui Efésios capítulo 2, deixa eu ler para você rapidamente, ainda temos tempo. Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga, eu sou membro da família de Deus. Igreja, para encerrar, é também comunidade. Igreja é um lugar para compartilhar. Igreja é um lugar para se solidarizar. Igreja é um lugar para se fazer o bem. Igreja é um lugar onde nós precisamos estar disponíveis uns aos outros no sentido da ajuda necessária. Quando a própria Bíblia diz, se alguém chega para você necessitado de alguma coisa e você apenas diz, vai com Deus, Deus te abençoe, eu vou orar por você, como a gente sempre faz, né? A própria palavra diz que não existe uma verdadeira ligação de alma quando eu não me importo com a necessidade do outro, quando eu só me importo com a minha própria. Que na verdade isso se chama egoísmo, e o egoísmo é um sentimento que isola as pessoas. Pensamos só em nós mesmos, nas nossas vontades, nos nossos prazeres, e os outros que se lasquem. Esse é o sentimento que a gente tem visto está impregnado em muitos corações na sociedade. Você está no trânsito, você percebe isso no trânsito, você percebe isso no ambiente de trabalho, onde a pessoa só pensa nela. Se for necessário eu puxar o teu tapete para eu me dar bem e você não, a pessoa faz. Mas a igreja, quando ela é vista como uma comunidade onde eu tenho a oportunidade de fazer o bem, conforme a própria palavra de Deus me ensina aqui em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, dizendo o seguinte: Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Veja, igreja é família, igreja é comunidade, onde eu posso compartilhar. Se eu tenho mais, por que eu não posso compartilhar com quem tem menos? Se eu estou bem, por que eu não posso ajudar quem não está? E concluindo isso tudo, amados, nesta nossa reflexão, frequentar não requer compromisso, mas pertencer requer. Para frequentar, a gente não precisa de compromisso nenhum. Você vê que, eu não sei se ainda isso rola entre os adolescentes, mas até um tempo atrás se falava muito sobre ficar. O adolescente, ele ficava. Podia ficar algumas horas, podia ficar alguns dias, um mês. O dia que ele não quisesse mais ficar, vai cada um para um lado e pronto. Ficar não requeria compromisso. E às vezes tem pessoas que olham a igreja como lugar para ela ficar, para ela frequentar. E isso não exige compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a família. Quando eu olho a igreja como uma família para pertencer, isso requer compromisso. Frequentar, não paga ingresso. Alguém lá na frente te cobrou algum valor para você entrar aqui? Cobrou o teu ingresso? Não? Você não paga ingresso. Dízimo não é ingresso. Oferta não é ingresso que você paga para estar aqui dentro. Agora, pertencer, paga-se um preço, amados. Paga-se um preço. De tempo, de doação, de dedicação, de se importar, de orar. Paga-se um preço. Frequentar proporciona apenas um breve momento de alívio, mas pertencer proporciona uma vida com propósito. É totalmente diferente. Como é bom quando você tem um sentimento que você pertence, que você tem raízes. Frequentar pode requerer apenas religiosidade. Agora, pertencer requer espiritualidade, requer profundidade. Frequentar pode-se até receber bênção, mas pertencer nos faz ser uma bênção. É diferente. Porque bênção não é uma questão de ter, guarda isso no seu coração. Bênção é uma questão de ser. Deus disse para Abraão: ser tu uma bênção. Quando nós nos apossamos desta ideia de Deus para nós, de que Ele nos chamou não só para nos abençoar, mas para, acima de tudo, sermos bênção, quando somos bênção, nós somos automaticamente abençoados. É uma questão de ser. Eu pertenço a uma igreja para ser bênção. E quando você assim faz, amado, você desfruta de algo que só Deus pode trazer sobre a sua vida. É por isso que às vezes a gente vê algumas pessoas crescendo, avançando na fé, sendo tremendamente usado por Deus, e há outros que às vezes você vê que parece que param no tempo, marcam passo, não progridem, não avançam, não amadurecem. Às vezes é a questão de como ela está visualizando a igreja como apenas um lugar para frequentar, mas não uma família para pertencer. Então, leve essa pulga atrás da sua orelha, para que você medite durante esta semana, para que você reflita, qual é a visão que eu tenho tido da igreja do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus.